Ficheiro 143, eu vi-o engolir em seco e levar a mão momentaneamente à cicatriz na sua garganta. Os seus olhos estavam fixos no chão limpo do soalho, quase sem pestanejar. Virei-me para lhe dar um momento de privacidade e inclinei-me sobre o microscópio. Teria de fazer uma tabela, pensei, uma tabela de contagem. Que eu pudesse colocar sobre uma lamela para me ajudar a calcular a densidade relativa das células infectadas com o plasmódio. Mas, por enquanto, uma contagem grosseira a olho teria de servir. Ocorreu-me que, agora que eu tinha um corante viável, poderia examinar o sangue de outras pessoas em redes. As de casa, para começar. Os mosquitos eram muito mais raros nas montanhas do que no litoral, mas mesmo assim havia muitos. E embora a própria Lizzie pudesse estar bem, ela era mesmo assim um poço de infecção em potência. Quatro, cinco, seis? Eu contava células infectadas baixinho, tentando ignorar tanto Roger no seu banco atrás de mim, como a súbita lembrança que me ocorrera espontaneamente. Quando lhe disse o tipo sanguíneo de Brianna. Ela tinha sido operada às amígdalas aos 7 anos. Ainda me lembro do médico, a franzir o cenho para o diagrama que tinha nas mãos. O diagrama que listava o seu tipo de sangue e o dos seus pais. Frank era tipo A, como eu. E os dois pais, sendo tipo A, não poderiam, em nenhuma circunstância, gerar uma criança tipo B. O médico erguera os olhos, olhando de mim para Frank e de novo para mim, com o rosto contraído de constrangimento e os olhos cheios de fria especulação a olhar para mim. Parecia que eu estava a usar uma letra A escarlate bordada no peito, pensei, ou neste caso, um B escarlate. Frank, Deus o abençoe, virou olhar e dissera descontraídamente. A minha mulher era viúva. Adotei a Bri quando ela era bebé. O rosto do médico relaxou logo. E Frank segurara-me a mão com força por baixo das pregas da minha saia. A minha mão fechou-se, retribuindo o gesto, num agradecimento relembrado. E a lamela virou de repente, deixando-me diante de um vidro vazio e embaçado. Houve um ruído atrás de mim quando Roger se levantou. Virei-me e ele sorriu-me, os olhos escuros e brandos como musgo. O sangue não importa, disse ele serenamente. Ele é meu filho. Sim, disse eu, sentindo a minha própria garganta obstruída. Eu sei. Um sonoro estalo quebrou o silêncio momentâneo e eu olhei para baixo, surpreendida. Um punhado de penas de peru passou pelo meu pé. E Adso, apanhado em flagrante delito, fugiu do consultório, o enorme leque de uma articulação da asa arrancada, agarrado na boca. Maldito gato! Gritei. Capítulo 98. Miúdo esperto. Um vento frio soprava do leste esta noite. Roger podia ouvir o lamento constante passar pela parede perto da sua cabeça e os estalos e açoites dos galhos agitados das árvores para lá da casa. Uma súbita rajada atingiu o couro oleado preso sobre a abertura da janela. Ele enfunou-se para dentro com um estalido e soltou-se de um lado, a corrente de ar fazendo os papéis voarem da mesa. E inclinando a chama da vela para o lado, num ângulo perigoso. Roger tirou a vela rapidamente do caminho da corrente de ar e pressionou o couro da janela para baixo com a palma da mão, olhando por cima do ombro, para ver se a mulher e o filho tinham acordado com o barulho. Um pano de pratos abanou no seu prego junto à lareira e a pele do seu bodrán tamborilou ligeiramente quando a corrente passou. Uma repentina língua de fogo saltou do fogo abafado da lareira e ele viu Brianna mexer-se quando o ar frio lhe roçou o rosto. Entretanto, ela apenas se aconchegou melhor debaixo das colchas, alguns fios de cabelo ruivo brilhando ao esvoaçarem no vento. A cama de rodinhas, onde Jamie agora dormia, estava protegida pela cama maior e mais alta. Não se ouvia nenhum som daquele canto do quarto. Roger exalou e mexeu rapidamente na vasilha de chifre, que continha pequenas quinquilharias úteis, encontrando uma tacha sobressalente. Prendeu-a no lugar com a base da mão, reduzindo a corrente de ar a uma pequena e fria infiltração. Depois agachou-se para apanhar as folhas de papel espalhadas. Oh, vais deixar o gado de Telfer voltar? Ou vais fazer qualquer coisa por consideração a mim? Repetiu as palavras mentalmente, enquanto limpava a tinta parcialmente seca da pena, ouvindo a letra da balada, na voz dissonante de Kimmy Clanlan. Era uma canção chamada Jamie Telfer of the Fair Dodhead, uma das antigas baladas de saques e pilhagem que se estendiam por dezenas de estrofes e possuíam dezenas de variações regionais, todas envolvendo as tentativas de Telfer, um residente da fronteira, de vingar um ataque à sua casa, convocando a ajuda de amigos e parentes. Roger conhecia três variações, mas Clellan tinha outra, com uma história completamente nova de intrigas dentro da história principal, envolvendo o primo de Telfer, Willy. Ou por tudo que me é sagrado, disse Willy Scott, usarei o chicote da minha mãe em ti. Kimmy cantava para passar o tempo de noite quando estava sozinho, dissera ele a Roger, ou para entreter os anfitriões cuja fogueira partilhava. Ele lembrava-se de todas as canções da sua juventude na Escócia e tinha prazer em cantá-las quantas vezes quisessem ouvi-lo. Desde que mantivesse a sua garganta hidratada o suficiente para entoar uma canção. O resto do pessoal da Casa Grande tinha apreciado duas ou três apresentações do repertório de Clellan. Começaram a bocejar e a pestanejar durante a quarta e finalmente murmuraram desculpas e partiram a cambalear com os olhos mortiços direitinhos para a cama em massa, deixando a Roger a incumbência de acumular o homem do whisky e instá-lo a outra repetição até as palavras estarem gravadas na sua memória. No entanto, a memória era algo arriscado, sujeita a perdas aleatórias e conjeturas inconscientes que substituíam o facto. Era muito mais seguro guardar coisas importantes no papel. Não vou deixar o gado voltar, nem por amor, nem por medo de ti. A pena rangia suavemente, capturando as palavras uma a uma, pregadas como pirilampos à página. Já era bastante tarde e Roger sentia câimbras nos músculos do frio e do longo tempo sentado, mas estava decidido a registar todos os versos novos, enquanto ainda estavam frescos na sua mente. Clellan poderia sair uma manhã e ser devorado por um urso ou morto por um deslizamento de pedras, mas o primo Willy de Telfer continuaria a viver. Mas eu levarei o gado de Jamie Telfer, apesar de cada escocês que... A vela fez um breve ruído cuspido quando a chama atingiu uma falha no pavio. A luz que recaía sobre o papel oscilou e tremuluziu, e as palavras desapareceram bruscamente nas sombras quando a chama da vela reduziu de um dedo de luz a um fiapo azul brilhante, como a súbita morte de um sol em miniatura. Roger largou a pena e pegou no castiçal de cerâmica, murmurando uma imprecação. Soprou o pavio delicadamente, na esperança de reavivar a chama. Mas Willy foi atingido na cabeça, murmurou consigo mesmo, repetindo as palavras entre um sopro e outro para as manter vivas. Mas Willy na cabeça foi atingido e a espada atravessou o elmo e Harden gritou de fúria ao ver o Billy no chão estendido, ao ver o Billy no chão estendido. Uma radiação irregular, cor de laranja, ergueu-se por um breve momento, alimentando-se do seu sopro, mas depois foi definhando de forma constante, apesar dos continuados sopros, reduzindo-se a um ponto cintilante de vermelho incandescente, que pareceu zombar dele por 1 ou 2 segundos, antes de desaparecer completamente. Não deixou mais do que um filete de fumo branco no aposento quase escuro, e o cheiro de cera de abelha quente nas suas narinas. Repetiu a imprecação um pouco mais alto. Brianna mexeu-se na cama e ele ouviu a palha de milho ranger quando ela ergueu a cabeça com um sopro de sonolenta indagação. Está tudo bem? Disse ele, com um sussurro rouco e um olhar inquieto para a cama portátil no canto. A vela apagou-se. Dorme. Mas Willy na cabeça foi atingido. Uma queda e um suspiro. Quando a cabeça dela atingiu a almofada de penas de ganso outra vez. Como o mecanismo de um relógio, a cabeça de Jamie ergueu-se do seu próprio ninho de cobertores. A areola de penugem fofa e cor de fogo em silhueta contra a claridade amortecida da lareira. Emitiu um ruído de confusa urgência, não exatamente um grito, e antes que Roger pudesse mexer-se, Brianna já tinha saltado da cama como um míssil teleguiado, tirando o menino dos seus cobertores e tateando-lhe a roupa com uma das mãos. Penico! Gritou ela a Roger, tateando no escuro para trás com um pé descalço, enquanto se atracava com as roupas de Jamie. Procura o penico! Só um minuto, querido, disse ternamente a Jamie, numa brusca mudança de tom. Espera só um minutinho. Impelido à obediência instantânea pelo seu tom de urgência, Roger ajoelhou-se, varrendo o buraco negro debaixo da cama com o braço. Mas Willy na cabeça foi atingido e a espada atravessou o elmo, o capacete. Atordoado com a situação, algum remoto bastião de memória agarrava-se desesperadamente à canção, cantando-lhe ao ouvido interior. Mas só a melodia, a letra, estava a desaparecer rapidamente. Aqui está. Ele encontrou o penico de cerâmica acidentalmente e bateu com ele no pé da cama. Graças a Deus não se partiu e lançou-o pelo soalho a Bri. Ela sentou Jamie, agora nu, energicamente no penico, com uma exclamação de satisfação, e Roger tateou na semi-escuridão, em busca da vela derrubada, enquanto ela murmurava palavras de encorajamento. Sim, querido, sim, isso mesmo. Willy foi atingido, não golpeado. Encontrou a vela, felizmente intacta, e desviou-se cuidadosamente do drama, agora em curso, para se ajoelhar e reacender o pavio chamuscado nas brasas da lareira. Enquanto fazia isso, atiçou as brasas e acrescentou mais lenha. O fogo reanimou-se, iluminando Jamie, que estava a fazer o que parecia ser um bem-sucedido esforço para dormir, apesar da posição e dos incentivos da mãe. Não queres ir ao penico? Dizia ela, sacudindo o ombro dele suavemente. Ir ao penico? Perguntou Roger, esta curiosa expressão afastando o resto da balada da sua mente. O que queres dizer com precisas de fazer xixi no penico? Era a sua opinião pessoal, com base na atual experiência como pai, que as crianças pequenas já nasciam a pedir o penico. Depois iam melhorando gradualmente. Ele disse isto fazendo com que Brianna lhe lançasse um olhar extraordinariamente maligno. O quê? Disse ela num tom irritado. O que queres dizer com isso? Uma das suas mãos segurava o ombro de Jamie, equilibrando-o, enquanto a outra envolvia a sua barriguinha redonda, um dedo indicador desaparecendo nas sombras embaixo, para lhe direcionar a mira. Ir ao penico, explicou Roger, com um breve gesto vago. Ela abriu a boca para responder, mas Jamie oscilou assustadoramente, a cabeça caindo-lhe para a frente. Não, não, disse ela, agarrando-o outra vez. Acorda, querido, acorda. Tu estás no penico. O insidioso termo, de algum modo, fixou residência no pensamento de Roger e alegremente substituía metade das palavras do verso que ele tentava recuperar. Willy sentou-se no seu penico. Willy, pediu o penico. Sacudiu a cabeça como se quisesse desalojá-la do pescoço. Mas era tarde demais. As verdadeiras palavras tinham desaparecido. Resignado, desistiu e agachou-se ao lado de Brianna para ajudar. Acorda, companheiro. Há trabalho a ser feito. Passou o dedo delicadamente sob o queixo de Jamie. Depois soprou-lhe no ouvido, agitando os sedosos fios ruivos que se agarravam às têmporas da criança, ainda úmidos de suor do sono. As pálpebras de Jamie abriram uma fenda. Ele parecia uma pequena toupeira rosada, cruelmente retirada da sua confortável toca, espreitando ameaçadoramente o inóspito mundo superior. Brianna bocejou enormemente e abanou a cabeça, pestanejando e franzindo a testa à luz da vela. Bem, se tu não gostas de penico, o que dizem na Escócia, então, a uma criança? Perguntou ela, mal-humorada. Roger moveu o dedo de fazer cócegas no umbigo de Jamie. Lembro-me de um amigo perguntar ao filho pequeno se ele precisava de fazer cocó, sugeriu. Brianna fez um ruído grosseiro, mas as pálpebras de Jamie apenas tremularam. Cocó, disse ele sonolento, apreciando o som da palavra. Certo, essa é a ideia, disse Roger, encorajando-o. O seu dedo mexeu-se um pouco na leve depressão do umbigo e Jamie deu um esboço de risadinha, começando a acordar. Cocó, disse ele. Cocó. Oh, bem, o que quer que funcione, disse Brianna, ainda irritada, mas resignada. Penico, cocó, faz lá de uma vez, está bem? A mamãe quer dormir. O melhor é tirares o teu dedo do... Roger fez um meneio de cabeça, indicando o objeto em questão. O pobre garoto ainda fica com complexos ou algo assim. Está bem. Bri tirou a mão com alegria. E o pequeno objeto saltou para cima, apontando diretamente para Roger, por cima da borda do penico. Ei, ora, espera, começou ele a dizer, erguendo a mão como escudo, mesmo a tempo. Cocó, disse Jamie, com um sorriso radiante de prazer sonolento. Merda. Merda, repetiu Jamie, obedientemente. Bem, não era bem isso. Podes parar de te rir? Disse Roger, irritado, limpando a mão cuidadosamente num trapo da cozinha. Brianna resfolegou e riu-se à gargalhada, abanando tanto a cabeça que madeixas de cabelo, saídas da sua trança, caíram em redor do seu rosto. Muito bem, Jamie, conseguiu ela dizer. Assim encorajado, Jamie assumiu um ar de concentração interior, comprimiu o queixo sobre o peito e, sem maiores complicações, passou ao segundo ato do drama da noite. Miúdo esperto, disse Roger sinceramente. Brianna olhou para ele, a surpresa momentânea, interrompendo as suas próprias aclamações. Ele também ficou surpreendido, falara por reflexo, e ao ouvir as palavras só por um instante, a voz não pareceu a sua própria, muito familiar, mas não a sua. Era como escrever a letra da canção de Cleland, ouvindo a voz dele no instante mesmo em que os seus próprios lábios pronunciavam as palavras. Sim, muito esperto, disse ele, mais suavemente, delicadamente dando umas palmadinhas na cabeça sedosa do pequenote. Levou o penico para esvaziar lá fora. Enquanto Brianna colocava Jamie a dormir com beijos e murmúrios de admiração, com a higiene básica terminada, foi ao poço lavar as mãos antes de voltar para dentro para dormir. Já terminaste? Perguntou Brianna sonolentamente ao deitar-se na cama ao seu lado. Ela virou-se e empurrou o rabo sem cerimónia contra a barriga dele, o que Roger tomou como um gesto de afeto, considerando-se o facto de que ela estava vários graus mais quente do que ele após ter saído na noite. Sim, por hoje. Passou o braço à volta dela e beijou-lhe a parte de trás da orelha. O calor do seu corpo era um conforto e um prazer. Ela tomou a mão fria dele na sua sem comentários, fechou-a e enfiou-a aconchegadamente sob o seu queixo, com um pequeno beijo na articulação. Ele esticou-se um pouco, depois relaxou, deixando os músculos relaxarem e sentindo os minúsculos movimentos de seus corpos, ajustando-se um ao outro. Um ronco leve, como um zumbido, subiu da cama portátil, onde Jamie dormia o sono dos justos. Brianna acabara de abafar o fogo. Ele ardia com um calor baixo, regular, e o cheiro adocicado de nogueira, dando pequenos estalos de vez em quando, conforme a chama abafada atingia um nó de resina ou um lugar úmido. Gradualmente o calor tomou conta do seu corpo e o sono aproximou-se, estendendo-lhe um cobertor de sonolência até às orelhas, abrindo os bem arrumados armários da sua mente e deixando que todos os pensamentos e impressões do dia se derramassem em montes vivamente coloridos. Resistindo à inconsciência por mais alguns momentos, apalpou de maneira desconexa entre as riquezas espalhadas assim reveladas na débil esperança de encontrar uma ponta da canção de Telfer a despontar, algum pedaço da letra ou da música que lhe permitisse apoderar-se dos versos desaparecidos e arrastá-los novamente para a luz da consciência. Mas não foi a história do desafortunado Willy que emergiu dos escombros, mas uma voz, não a sua própria, nem a do velho Kimmy Clellan. Miúdo esperto, dizia a voz, num contralto nítido e cálido, tingido de humor. Roger fez um movimento brusco. O que disseste? Brianna balbuciou, perturbada pelo movimento. Continua, se esperto, disse ele devagar, repetindo as palavras à medida que elas se formavam na sua memória. Foi o que ela disse. Quem? Brianna virou a cabeça com um restolhar de cabelo na almofada. A minha mãe. Colocou a mão livre na cintura dela, reajustando a posição. Tu perguntaste o que diziam na Escócia. Tinha-me esquecido. Mas era isto o que ela costumava dizer-me. Continua, se esperto. Ou, precisas de ser esperto? Bri deu um pequeno grunhido de humor sonolento. Bem, é melhor do que cocó, disse ela. Ficaram em silêncio durante um momento. Então ela disse, ainda a falar suavemente, mas sem qualquer vestígio de sono na voz. Tu às vezes falas do teu pai, mas nunca te tinha ouvido mencionar a tua mãe. Ele encolheu um único ombro, erguendo os joelhos contra as receptivas costas das coxas dela. Não me lembro de muita coisa sobre ela. Que idade tinhas quando ela morreu? A mão de Brianna flutuou para cima para repousar sobre a dele. 4, acho eu. Quase 5. Ela emitiu um pequeno som de solidariedade e apertou-lhe a mão. Ficou em silêncio durante alguns momentos, sozinha com os seus pensamentos, mas ele ouviu-a engolir em seco e sentiu uma ligeira tensão nos ombros dela. O que foi? Nada. A sério? Soltou-lhe a mão e usou-a para afastar a pesada trança para o lado e delicadamente massajou-lhe a nuca. Ela virou a cabeça para facilitar o movimento enterrando o rosto na almofada. É só que estava a pensar, se eu morrer agora, o Jamie é tão pequeno, não se lembraria nada de mim, sussurrou ela, as palavras meio abafadas. Claro que se lembraria, disse ele automaticamente, a querer tranquilizá-la, mesmo sabendo que ela provavelmente tinha razão. Tu não te lembras, e eras bastante mais velho quando perdeste a tua mãe. Lembro-me dela, sim, disse ele devagar, pressionando a ponta do seu polegar no local onde o pescoço dela se unia ao ombro. Só que são pequenos fragmentos de memória. Às vezes, quando estou a sonhar ou a pensar noutra coisa, vejo-a ou ouço um eco da sua voz. Lembro-me de algumas coisas claramente, como o medalhão que ela usava ao pescoço com as suas iniciais em pequenas pedras vermelhas. Eram granadas.